quando na inauguração do fórum, das reuniões no fórum de Contagem, lá tem um fórum novo, que também realiza a reunião da Abrame, ele fez uma solicitação para o nosso companheiro, que é juiz de lá, Haroldo Dutra Dias, que recebeu a anuência da nossa presidência do Tribunal de Justiça, né, através do seu superintendente, que aqui hoje nos prestigia, o doutor Alberto Diniz. Então, nós combinamos de fazer essa reunião aqui hoje, e mais uma vez é com muita satisfação que carinhosamente nosso companheiro Haroldo Dutra Dias vem aqui no tribunal tratar de um tema tão caro para todos nós, relativo à justiça, ética e paz, principalmente no momento que estamos de tanta conturbação. Então, nós precisamos de mais luzes, de mais reflexão em cima da Boa Nova, com o nosso expositor, que tem feito um trabalho de grande divulgação da doutrina espírita. Então, nós estamos iniciando esse trabalho da noite. Eu vou pedir para a nossa colega Maria Isabel Fleck fazer a prece de abertura. Unir, além dos nossos corpos que aqui se encontram, principalmente as nossas mentes, mas os nossos corações. Vamos nos desligar das preocupações que até agora foram objeto do nosso saber, da nossa ocupação, para que possamos nos envolver nessa sintonia amorosa, a fim de que sejamos capazes de participar da melhor forma possível desse momento, nesse clima fraterno, de respeito, de amor, nesta casa de justiça que abre suas portas, a fim de que o conhecimento e, acima de tudo, o exemplo de homens de bem possam aqui se solidificar em emanações positivas, para que possamos levar adiante a prática dos ensinamentos que serão transmitidos. E nessa jornada que agora se inicia, nós queremos convidar os nossos anjos da guarda, para nós espíritas conhecidos como os nossos protetores individuais, para que possam nos envolver individualmente, assim como as equipes espirituais da Abrame, destacadas e designadas pelo Pai, para que possam envolver a todos nós, notadamente o nosso companheiro palestrante, nosso colega Haroldo Dutra. É com muito carinho, muita gratidão que nós pedimos a esses protetores que nos levem a Jesus, a Mãe Santíssima, a Deus nosso Pai, a fim de que nós possamos fazer um pedido de que as luzes celestes possam ser derramadas sobre todos nós, sobre essa casa, notadamente sobre a nossa presidência, seus colaboradores. Mas nesse momento nós queremos já estender por todo o nosso planeta, e principalmente pelo Brasil, no momento em que atravessamos. Uma vez mais, nós pedimos a Deus que os conhecimentos que nos serão transmitidos possam ser incorporados no nosso dia a dia individual e, principalmente, para que sejamos portadores da mais alta prática da justiça, do amor e da verdade. E com muito respeito, nós vamos assim iniciando o trabalho da noite, convidando o nosso querido Haroldo para que ele possa iniciar as suas atividades. A palavra nosso colega magistrado, expositor espírita, Haroldo Dutra Dias. Caros amigos e amigas, eu me sinto muito honrado de mais uma vez poder vir ao auditório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e quero agradecer aqui a toda a direção do Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Alberto Diniz, que foi um interlocutor, alguém que fez o convite pessoalmente, tornou possível não só nossa presença ao tribunal, como a oportunidade de dividir aqui algumas ideias a respeito desse tema. Em nome dele e do desembargador Estevão Luquezzi, que está sempre presente em todos os eventos da ABRAM, eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas, desembargadores, magistrados, aos servidores, servidoras e demais que aqui se encontram, vieram participar dessa reflexão. Talvez você se pergunte qual a função da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, já que nós possuímos milhares de casas espíritas, grupos espíritas, que desenvolvem as suas atividades, possuímos um movimento federativo, cada estado com a sua federação espírita, que articula, que une, que reúne os grupos espíritas na sua missão de esclarecer e consolar os corações através de uma mensagem de espiritualidade e de religiosidade. Pois bem, a função da ABRAM é trazer esse clima de espiritualidade e religiosidade, portanto, um clima de paz e de integração pessoal para o ambiente institucional da justiça. Portanto, essa instituição, a ABRAM, tem uma função muito importante, muito delicada. Ela, em conjunto com outras vertentes religiosas, quer proporcionar a quem atua nas casas da justiça, desde o tribunal até o fórum mais singelo das cidades menores desse estado, uma oportunidade de reservar um momento para a reflexão espiritual. Portanto, esse foi o objetivo do convite da presidência, num momento de tamanha turbulência em que vivemos, social, das instituições, em que todos parecem, na sua maioria, terem perdido o senso de equilíbrio e de segurança. E quando nós perdemos esse norte, essa bússola da segurança, da orientação, somos tomados por uma sensação de medo e insegurança. E esse estado de ânimo, esse estado emocional, ele se espalha de tal forma que pode ser equiparado a um vírus que toma os sentimentos, as inteligências e deixa os corações, os indivíduos desajustados ou incapazes de agir no seu melhor, no seu maior potencial. Então nós gostaríamos de falar de ética, justiça e paz de uma maneira diferente. Quero propor uma reflexão, talvez ousada, mas a nossa intenção é que ela seja diferente e prática. Nós vamos começar do fim, da paz. Mas não da maneira tradicional de abordar a paz e a pacificação. Nós gostaríamos de compartilhar alguns estudos que têm sido levados a efeitos no mundo inteiro por inúmeros psicólogos, psiquiatras, a respeito da dinâmica psicológica e psíquica dos seres humanos. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar é uma pesquisa recente da Universidade de Harvard constatou que o senso comum já detectou há muito tempo atrás. Nós, seres humanos, somos determinados pelo estado emocional. Nosso estado emocional é a base sobre a qual toda a nossa estrutura psicológica está fundada. Portanto, nosso estado emocional, se fôssemos usar a metáfora do corpo físico, ele representa os nossos pés. O que nos mantém de pé, o que sustenta toda a nossa estrutura psicológica, e mais que isso, movimenta a vida, dá cor à vida, é o combustível da vida psíquica, é o estado emocional. Mas o que esses estudos concluíram? Em qualquer língua, mas já que estamos no Brasil, vamos nos referir ao idioma do português, nós temos mais de 500 palavras para descrever sentimentos e emoções. Poderíamos fazer aqui uma atividade, cada um escrever 50 sentimentos ou emoções: alegria, tristeza, ódio, raiva, frustração, paz, tranquilidade, segurança. E ficaremos aqui horas e horas listando, porque o vocabulário é imenso. Mas a pergunta é: por que então, enquanto indivíduos, quando nós examinamos a nossa vida do dia a dia, e esse foi o estudo de Harvard, nós utilizamos no máximo 12 palavras, 12 sentimentos? Tem mais de 500, mas nós focamos, cada um de nós, no máximo 12. Isso representa um foco muito profundo, muito profundo, porque nós escolhemos desprezar alguns estados emocionais e selecionar outros. Nós pescamos, selecionamos, talvez não consciente, mas inconscientemente, e lidamos com um vocabulário restrito. Aquelas emoções se repetem frequentemente, a ponto de se tornarem um hábito emocional. E quando elas se tornam um hábito emocional, você passa a filtrar a vida, você passa a enxergar a vida e a retirar dela somente aquilo que passar pelo filtro que você escolheu. De modo que, se você selecionou a emoção tristeza, desde o momento em que você acorda até o momento em que você dorme, e para nós que acreditamos na imortalidade, durante o sono, fora do corpo, você está selecionando fatos, circunstâncias para alimentarem a sua tristeza. Você filtra a vida pelo estado emocional da tristeza. É um filtro. Portanto, os estados emocionais estão na base da nossa vida. Eles são aquilo que dão cor à vida, que nos fazem nos sentir vivos ou mortos vivos. Mas são sempre o combustível. Há uma outra força, porém, poderosíssima ao lado da emoção, dos estados emocionais. Essa outra força poderosíssima se chama significado. Nós, seres humanos, em função dos potenciais de que fomos dotados, precisamos dar significado a tudo. A tudo. E sempre damos significado. Qual que é a grande questão aqui? Toda vez que você dá significado a uma situação, a uma pessoa, a uma circunstância da sua vida, isso gera um profundo estado emocional, seja positivo, seja negativo. Note que nós estamos falando aqui de paz, mas não a paz no sentido comum de uma tranquilidade. Nós estamos falando de paz num sentido intimista, paz no sentido de integração da própria alma. Quando você consegue articular significado e estado emocional a ponto de equilibrar, de conseguir se mover pela vida de uma maneira extraordinária, excelente. No entanto, o que notaram esses estudiosos? Aliás, desde o surgimento da psicologia, as várias vertentes, todas têm esbarrado nessa grande questão. Não é o que te acontece. O que te acontece é uma parte da história. A outra parte é como você conta essa história. As coisas acontecem, as circunstâncias se configuram na nossa vida. Pessoas cruzam o nosso destino, mas no final, é você que empresta significado. No final, você é o redator, é você que conta a história, você constrói uma narrativa. E essa narrativa, e esse significado que você dá, produz estados emocionais, que vão definir se a sua vida é extraordinária, ou se a sua vida é insuficiente. Percebam, se eu estabeleço que uma vida extraordinária é X, Y, Z, e o que está acontecendo comigo é M, A, B, há um conflito. Há um conflito. O que está acontecendo não está em harmonia com aquilo que eu dei significado. Uma outra situação é quando o que está acontecendo está em harmonia com aquilo que você julga suficiente para lhe trazer uma sensação de uma vida plena, integral. E aqui eu não estou me limitando a aspectos financeiros, à prosperidade material, nós estamos numa abordagem profunda do espírito, da vida. Porque mesmo quando você estabelece uma meta de aquisição de algum bem material, você só quer esse bem pela emoção que ele proporciona. Você busca um relacionamento pela emoção que ele proporciona. Você busca uma profissão, uma posição profissional pela emoção. Nós nos alimentamos, o espírito humano se alimenta das emoções profundas. Esse é o grande conflito. Porque nós poderíamos aqui, numa abordagem ingênua, acreditar que o conflito é porque alguma coisa lá fora está acontecendo. É mais fácil isso. É mais confortante. Porque isso significa terceirizar a responsabilidade. Eu abdico da responsabilidade. E abdico demais. Nós aprendemos que Deus criou os seres, Deus, o Criador, Todo-Poderoso, o Criador Absoluto, criou os seres co-criadores. Não seres passivos, seres que criam com. Criam com. Acontece que criar não é mudar o exterior ao seu bel prazer, porque nós temos no mínimo aproximadamente 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse mundo. Imagina se cada uma quiser customizar o mundo ao seu gosto. Não, eu quero que seja assim. Não é assim que funciona. Então aqui surge o grande problema ou o grande conflito. O grande conflito. O grande conflito da natureza humana. O nosso grande problema é achar que nós não devemos ter problemas. Há uma crença profunda, e essa crença nos limita, a crença de que nós não deveríamos ter problemas. No entanto, os problemas são dádivas, são presentes. Presentes com um laço grande, enorme. E como eu faço para sair desse enfoque do conflito, da insegurança, do medo, que eu acabo projetando na minha família, nos meus relacionamentos, na comunidade, no meu ambiente de trabalho, a ponto de gerar essa situação que nós estamos vivendo hoje em toda uma nação? Quando eu olho para o problema e significo aquela situação como problema, ou quando eu olho para a mesma situação e dou a ela um significado de dádiva. Aí, isso não é novo. Não é novo. O que eu estou dizendo aqui, São Paulo, o apóstolo Paulo já disse: em tudo, dai graças. Por quê? Porque da sua dor mais profunda, da sua dor mais profunda, irá brotar seus maiores dons. Mas somente se você assumir o controle do significado. Enquanto você não assumir o controle do significado, não será um dom, não será uma dádiva, e você não vai conseguir extrair de si o melhor. Então, nessa jornada de dar um novo significado, de escrever uma nova história, nós estamos fazendo, na verdade, o grande trabalho da pacificação, pacificando-nos. Essa é uma atividade importante, e ela diz respeito muito de perto ao que nós fazemos numa instituição chamada Justiça. Qualquer manual de processo civil, qualquer manual de teoria geral do direito, irá dizer, e você consegue extrair isso depois de espremer 1000 páginas, que a função do direito é pacificação social. Paz. E não é tão difícil perceber isso. Imagine para que existem as regras de trânsito. Imagine um dia em que todos os semáforos não estão funcionando, não há nenhum guarda de trânsito, todas as placas de trânsito e todas as marcas foram arrancadas. O que nós viveríamos? Um caos. Por que um caos? Porque todos vão querer garantir a sua segurança e a sua estabilidade em detrimento dos demais. É sério. Se todos quiserem unicamente o melhor para si, você só consegue extrair o pior para todo mundo. Parece um paradoxo, mas não é. Pensa no trânsito. Qual que é o problema quando um semáforo estraga? Quando um semáforo estraga, todos querem o melhor para si e o mais rápido possível. Então, em questão de segundos, nós temos o pior para todo mundo instalado. O pior para todo mundo. Então, aqui, se nós efetivamente queremos pacificar, se nós, usando aqui a oração de Francisco de Assis, se nós queremos ser instrumentos da paz, preciso primeiro trazer paz para dentro. Paz para dentro. Então, nós temos que contar a nossa história de uma maneira diferente. E a maneira diferente é dádiva, o presente da vida não é só quando você é atendido. Aliás, o grande dramaturgo Oscar Wilde afirmou: se você quiser destruir uma pessoa, é só dar a ela tudo o que ela quer. Vamos pensar nisso. Imagine se a vida tivesse dado tudo o que você queria quando você tinha 15 anos de idade. Eu pergunto, você estaria aqui? Você seria a pessoa que você é hoje? Provavelmente não. Aliás, a probabilidade é mínima. Mínima. Então, um dramaturgo percebeu isso. dádiva, o presente, não é somente quando você alcança uma vitória, não é somente quando você atinge um objetivo, não é somente quando você é agradado. A dádiva, muitas vezes, vem embalada na contrariedade. Por quê? Porque a vida possui leis, não humanas, divinas. E uma delas, que opera não fora, dentro. Há uma lei divina que opera dentro de nós. E essa lei se chama lei de progresso. Lei de progresso. E essa lei possui dois objetivos divinos: educar e aperfeiçoar. Educar e aperfeiçoar. Às vezes, é possível conciliar esses dois propósitos, aperfeiçoamento e educação, com tranquilidade, alegria, atendimento de expectativas, mas às vezes não, por quê? Porque às vezes a vida precisa nos proteger de nós mesmos. Nos proteger de nós mesmos. Isso é uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: todos nascemos com lições e problemas. Lições e problemas. Todos, cada um de nós aqui, tem uma vida com uma pauta específica de lições a serem aprendidas no curso dessa vida. Esse é o propósito da educação operando em nós. Mas todos nascemos com um conjunto de problemas. Porque esse é o propósito do aperfeiçoamento operando em nós. E prossegue a mensagem, né? Uma outra. Pelas próprias tendências saberás por que sofres. Pelas próprias tendências saberás por que sofres. Porque as tendências representam o que já está concretizado em nós. E isso condiciona as lições e os problemas que nós vamos enfrentar. A ponto de Emmanuel dizer: vencido um problema, espere outro. Parece uma coisa. Quando eu li isso, estava numa fase difícil da minha vida. Confesso que é um pouco revoltado. Fechei o livro, não vou ler mais Emmanuel. Lê Zib. Uma coisa mais light. Mas então, vencido um problema, espere outro, e prossegue ele. Outra não é a função da escola. Outra não é a função da escola. A função da escola é educar e aperfeiçoar. Então, o primeiro ponto aqui, nós vamos precisar aprender a ressignificar, a dar outro significado e a narrar uma outra história. uma outra história. Eu não sei dos detalhes da sua vida particular, mas você não seria quem é hoje, não fossem os fatos que ocorreram na sua vida. Então tudo é uma questão de como você está contando essa história. E à medida que você dá um novo significado ao que te aconteceu, você amplia o seu leque de emoções. Lembra da pesquisa de Harvard? Cada ser humano usa no máximo 12 palavras para emoções, porque nós estamos apegados a um rol fechado. Se você toma controle do significado, se você agora é um indivíduo autônomo que começa a dar significado, se você não terceiriza esse poder imenso que é o poder de dar significado às coisas, você amplia o seu leque de emoções. Isso significa que o seu filtro se amplia. Seu filtro se amplia. E aqui nós vamos caminhar, porque eu disse, eu gostaria de fazer uma reflexão prática. Prática. E talvez você esteja, Deus queira, tomara que sim, se perguntando: ok, faz sentido, mas como? Como? Como eu faço isso? O meu desejo hoje é principalmente abordar como. Como fazer isso? Nós vamos chegar no como. Eu preciso só de mais dois passos. Só mais dois. Esses dois passos podem ser resumidos em duas palavras. A primeira delas é justiça. A segunda delas é valores. Valores. Por muito tempo, o mundo discutiu ética como conjunto de procedimentos ou receita do bolo de fubá. Então, receita do bolo de fubá, todo mundo já sabe como é que é. Está lá listado. Os ingredientes e o modo de preparar. Acontece que todos aqui sabemos disso. Você faz a receita, mas esqueceu de avisar a vida, porque a vida não cabe na receita. Acontecem coisas, você vai viver situações que a sua receita não dá conta de resolver. Então, fazendo uma analogia para o direito, esse é um indivíduo que pautou sua vida em regras. Então ele tem um conjunto de regras, ele tem um manual do usuário. Nessa situação eu faço isso, nessa situação eu faço aquilo, assim eu me comporto. Com todos os problemas que um manual de regras pode apresentar. O primeiro deles é a superficialidade. Acontece que a vida nos coloca em situações e você consulta o seu manual de regras da última à primeira página e você não encontra respostas. Por quê? porque a vida está baseada em princípios. Valores. As regras são criadas por um período de tempo e elas só duram um tempo bom e razoável se estiverem conectadas com valores e princípios, porque os valores e os princípios são eternos. Os valores fundamentais são inegociáveis. Por exemplo, vou citar uma aqui que é citada por Kant: o valor se chama, ele não usa essas palavras, mas eu estou traduzindo, a dignidade do ser humano. Kant vai traduzir esse valor assim: nenhum ser humano pode ser usado para. Por quê? Porque o ser humano não é veículo, o ser humano não é meio, o ser humano é fim. O ser humano é sempre a finalidade, a razão última, o lugar a se chegar, nunca o caminho. É certo? Eu vou dar um exemplo. Eu estava em Brasília, me permito contar isso, para fazer uma palestra sobre pacificação. Estava ao meu lado da mesa Indira Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi. Confesso que me deu um frio assim na espinha, né? E eu ainda falei primeiro. Eu fui ter ouvido ele falar, depois você fala depois, fica mais. Falei primeiro. E ele prestava atenção. Quando acabou e ele começou a fala, ele disse assim: sobre o que você falou, eu até tremi, eu quero contar um caso do meu avô. E foi uma dádiva, de fato foi um presente. Ele disse que estava em casa e o seu avô, Mahatma Gandhi, num período turbulento, 100 vezes mais turbulento que a eleição presidencial no Brasil, Mahatma Gandhi telefonou para o governador da província, marcou uma audiência com ele para comunicá-lo de uma passeata, imagine isso, pela libertação da Índia. Passeata pacífica. Não preciso entrar nesse detalhe, porque todo mundo conhece Mahatma Gandhi. Então marcou local, hora, cerimonial, nós faremos isso. Nenhum ato de violência, nenhuma palavra de violência. Imagina. No entanto, 15 dias depois, a Índia viveu uma situação que nós vivemos há pouco tempo: uma greve de caminhoneiros. Mas lá não eram caminhoneiros, eram ferroviários. Mas dá na mesma. A função das ferrovias lá era a mesma função do caminhão aqui. E a Associação dos Ferroviários marcou o seu ato no mesmo dia e no mesmo horário daquele marcado por Gandhi. Mesmo dia, mesmo horário. Então o neto de Gandhi contou que assim que Gandhi tomou conhecimento disso, ele pegou a reportagem e se dirigiu à sede do governo da província e pediu para falar com o governador da província. Evidentemente, esse homem estava pálido. Porque vocês imaginem, nós sentimos aqui só a greve dos caminhoneiros. Você imagina se tivesse um outro problema acontecendo ao mesmo tempo. Quando ele entrou, o governador da província já se assustou. Ele disse: fique tranquilo, eu vim aqui dizer que estou cancelando a nossa manifestação e o nosso ato pela libertação da Índia, adiando até que esse problema da greve dos ferroviários seja resolvido, porque nós não queremos sobrecarregar o seu governo. Imagine isso. Valores. Valor. Valor. Porque, diz o Espírito de Verdade, quem quer os fins, quer os meios. Acontece que se você está alinhado com a providência divina, os seus fins têm que estar em sintonia com seus meios, e os seus meios têm que estar em sintonia com seus fins. Porque muita gente se perde nos meios. Ou, como diz a minha avó, de bem intencionado, o inferno está calçado. Então, na linguagem dessas pessoas mais sábias e mais vividas, o inferno está cheio de pessoas com ideais nobres, que não souberam escolher os meios. Então, quando Gandhi se retira, imagine, ele desagradou. Então, começou a receber cartas e visitas, e alguns aliados disseram para ele: mas por que você fez isso? Por que você fez isso? Esse é o momento para a gente desestruturar esse governo. Ele é nosso inimigo. Quando isso, o Indira contou, né? Diz que o Gandhi se levantou. Falei: o quê? Ele é nosso inimigo. Ao que o Gandhi teria dito: eu não tenho inimigos. Ele é um amigo que eu anseio muito por convencer de que está errado. Percebe? Entenda que isso aqui não é poesia, porque esse homem libertou a Índia do domínio britânico. Então nós estamos falando aqui de algo bem prático, bem objetivo. Não é só um sonho, é algo que já foi feito. É algo, portanto, que funciona. Ele é só um amigo que eu quero convencer de que está errado. Então, quando você lida com valores, você constrói meios adequados em sintonia com esses valores, para que esses valores sejam realizados, para que eles sejam concretizados, para que eles se expressem na vida real. Valores. paz e nomeie justiça. Se você fizer uma leitura dos profetas bíblicos, você vai perceber algo extraordinário. A todo momento eles estão denunciando injustiças. É curioso isso. E eu não me refiro aqui aos grandes profetas. Não quero nem citar um Isaías, um Jeremias. Eu vou citar um profeta desconhecido. Desconhecido. Natã. Está lá em Reis, em Crônicas também. Davi, o grande rei que conseguiu unificar o povo, estabeleceu um reinado tranquilo, próspero, relativamente justo. Certo dia recebe a visita do ilustre, desconhecido profeta Natã. Natã entra. Natã, é você? Rei Davi, eu tenho uma dúvida e preciso do seu conselho real. Já ficou todo, né, lisonjeado, né? Qual que é a dúvida, Natã? Há dois homens no seu reino. Um deles tem 100 ovelhas, o outro tem uma. E esse que tem 100 é vizinho do que tem uma. E sabe o que aconteceu? Esse homem que tem 100 ovelhas matou seu vizinho e seu amigo para roubar a única ovelha que ele tinha. O Davi. Mas que coisa cruel. Coisa absurda. Então Natã já foi logo pedindo a sentença, né? Julgamento antecipado da lide. Rei Davi, qual deve ser a sentença desse homem? Eu falei, tem que ser condenado. Esse homem tem que ser imediatamente condenado. E Natã perguntou, você tem certeza, rei? Mas Natã, não tem nenhuma dúvida. Qual a dúvida? Quase que ele disse assim, a regra é clara, né? Então Natã disse ao rei Davi, esse homem é você. Eu? Eu? Sim. Como assim sou eu? Não roubei a ovelha de ninguém? Rei Davi, você pode ter qualquer mulher do reino, mas o seu melhor amigo, o seu general de confiança, tinha uma. Você, além de poder ter várias, podia ter qualquer do reino, ele só tinha uma. E você matou ele para ficar com a mulher dele. E era verdade. Aliás, com essa, ele terá um filho, que é o rei Salomão. Então aqui nós aprendemos uma lição que é incrível, já caminhando para o término. Não há paz sem justiça. Porque a injustiça produz instabilidade. A injustiça produz conflito. Só a justiça, que representa equilíbrio. Só a justiça que representa muito mais do que seguir regras. sintonizar valores. Valores. Só a justiça pode garantir a paz. Ou, se preferirem, só a justiça restaura a paz. Portanto, a justiça verdadeira persegue com todas as forças alguns valores fundamentais, e o primeiro deles é a paz. A justiça busca a paz onde ela se perdeu. E a paz sempre se perde quando há algum desequilíbrio. Hoje, as próprias psicologias sistêmicas, nós estamos observando isso hoje no tribunal, constelação familiar, um dos princípios da constelação familiar que vem da psicologia sistêmica. As psicologias sistêmicas são aquelas que tentam enxergar o indivíduo no meio familiar e no ambiente em que ele vive, porque as psicologias sistêmicas entendem que você ocupa um lugar, e se você não reconhece isso, e se você não desempenha corretamente o papel que você ocupa, você desequilibra o sistema em que vive. Por exemplo, toda vez que eu não respeito quem veio antes, tá certo? Então, para não fazer isso aqui, quero homenagear o desembargador Zé Fernandes Filho, que quando eu assumi na magistratura, fui para o juizado e foi ele que me recebeu. Então, quando eu entrei, ele já estava lá. Há uma dinâmica na vida. Toda vez que nós quebramos a ordem de quem veio antes, nós desequilibramos o sistema. Por isso o princípio do honrar pai e mãe. Honrar não significa concordar com tudo. Honrar não significa viver a mesma vida. Honrar significa dar o valor que é devido. Dar o valor que é devido. Então, quando quem veio depois respeita quem veio antes, você estabelece o equilíbrio. Outra regra, essas são para as relações hierarquizadas, pai, mãe, mesmas instituições. Relações afetivas, tem uma regra, o princípio do equilíbrio. Uma relação só é saudável, só se mantém se a permuta for equilibrada. Se a permuta não for equilibrada, a relação não se mantém. Veja que não é regra. Não há uma regra específica. A pessoa pode ter um dom e ela te dá algo, e a outra tem outro e dá algo em troca. Mas tem que ter um equilíbrio. E quanto nós sofremos? Quantas vezes nós iniciamos e nos envolvemos com relações afetivas em que nós transformamos uma relação que deveria ser uma relação de iguais numa relação de pai e filho, por exemplo? Então tem um da relação que dá tudo e o outro só recebe, não vai funcionar, porque isso é relação de filho com pai e mãe, não é relação afetiva. É uma sabedoria da psicologia sistêmica, mas vejam, são valores, não são regras, porque cada relacionamento você pode pegar, eu tenho feito isso, você pode pegar 200 relacionamentos bem sucedidos, cada um tem uma dinâmica e algum jeito, não tem uma regrinha. Ah, um relacionamento bem sucedido é aquele em que o homem faz isso e a mulher faz, mas há um princípio, há um equilíbrio, há um equilíbrio, é um princípio. Outro princípio, Estou encerrando já. 2 minutos. Por conta do desrespeito a esse princípio, há um bom tempo nós vivemos uma crise no Brasil, que é o chamado princípio da exclusão. Toda vez que alguém que faz parte é excluído, isso gera um sintoma no grupo. Por quê? Porque a lei divina é uma lei de integração. Integração. Ah, mas como é que eu vou integrar fulano? Entende? Por que que Jesus não expulsou Judas? Também não concordou com ele, nem fingiu de pouco, disse para ele: Judas, você vai me trair, eu já sei, a mim você não está enganando, eu sei o que você vai fazer, inclusive eu sei como você vai fazer, e então você vai continuar. São como os valores e os princípios atuam na nossa vida. Como eles atuam. Então, agora, para encerrar e trazer um pouco de ordem a tudo isso que foi dito e tentar transformar isso em algo prático. Nós precisamos assumir o controle do significado. Ou, se você quiser isso numa linguagem de Emmanuel, o nosso pensamento cria a nossa vida. Pensamento e vida. Assumir o controle do significado. E encontrar um outro universo de estados emocionais. Porque o significado molda a nossa vida, mas a emoção dá cor a ela. Sentir-se vivo é estar tomado de uma emoção. Você pode dar o nome que você quiser para isso. Inspiração. Conexão. Quando você assume o significado e amplia o seu leque de emoções, chegou a hora de definir seus valores, seu foco, o que você busca. Valores. O que é importante para você? Perceba, o que é importante para você não é a mesma coisa que é importante para o seu filho. Não é a mesma coisa que é importante para sua esposa, para seu marido, para sua mãe, para seu pai. E uma vez definido, uma vez identificado, porque isso já existe, isso já opera em nós. Quer você tenha consciência, quer você não tenha consciência, nós somos movidos por um desejo central. Ou, se preferirem outro termo, a Universidade de Harvard chama de questão principal. Qual a questão principal da sua vida? Na obra de André Luiz, o benfeitor vai chamar de o desejo central. Qual que é a coisa mais importante? Uma pergunta simples, para você tentar tomar consciência disso. Pensa assim: se eu tirar isso de você, você não quer mais viver. Essa questão principal é isso. Uma vez que você identifica ela, você diz assim: se me tirarem isso, eu não quero mais viver. Uma vez que você identifica esses valores, aí você precisa pensar nas regras que você estabeleceu para medir. Hã? Isso. Regras que você estabeleceu para medir. Então eu vou contar um caso aqui, 30 segundos e encerro. Um desses psicólogos narra um contato que teve com alguém. Era alguém que estava na plateia e parecia uma pessoa bastante introvertida, bastante fora de sintonia com seu corpo, como se as suas emoções e o seu psicológico estivessem totalmente desconectados do seu corpo. Porque um dos sintomas de exuberância, de felicidade, é que felicidade é um negócio que é uma eletricidade que passa pelo corpo inteiro. Então esse indivíduo estava desconectado do corpo dele, ele estava introspectivo, introvertido, falava com dificuldade, não interagia. Então a pessoa selecionou, colocou ele. Isso já era o final de um trabalho que estava sendo feito. Então tudo isso que nós dissemos aqui, ele já tinha ouvido. Então a pessoa pergunta para ele: qual é a questão principal da sua vida? Qual é seu desejo central? Se eu tirar isso de você, você não quer viver. Sabe o que ele respondeu? Amor. Amor. O que parecia um paradoxo. Porque ele era uma pessoa totalmente isolada, totalmente introvertida, não interagia com ninguém, e o maior valor dele era o amor. O que ele mais buscava era a interação. Onde está o problema? Então esse psicólogo perguntou para ele, e agora nós passamos para o campo das regras, regras aqui no sentido de medidas. Como você mede? Você mede como? Então perguntou para ele: quais são os critérios para você se sentir amado? O que que precisa acontecer ao seu redor, com as pessoas que estão ao seu lado, para você sentir amor? Já que você está dizendo que amor é o seu desejo central, a questão primordial da sua vida. E ele então começou a listar as regras. Primeiro, eu preciso que essa pessoa nunca, nunca minta para mim. Primeira regra, primeira medida. Segundo, eu preciso que essa pessoa permanentemente sempre me dê apoio. Terceiro, eu preciso que constantemente essa pessoa demonstre o seu amor por mim. Quarto, aí o psicólogo falou: para, não precisa falar as outras regras, nós já entendemos. E disse para ele assim: você nunca vai se sentir amado. Por quê? Porque embora o amor seja a sua questão principal, seja aquilo que você mais busca na vida, você estabeleceu um conjunto de regras, você estabeleceu uma medida inatingível. Ninguém vai conseguir passar nesse concurso de provas e títulos. Nenhum ser humano. Só Deus é capaz de amar assim. Então o sujeito ficou perplexo. Ele disse: mas escuta, você faz as regras. É você que dá significado. Vamos negociar essas regras? Vamos? Primeiro, você disse que para se sentir amada, a pessoa nunca pode mentir para você. Vamos dar uma diminuída nisso. Você vai se sentir amado se a pessoa, na maior parte do tempo, disser a verdade. Tá bom assim? Tá bom? Então, ele ficou assim, né? Tá bom. Tá bom. Segundo, você disse que precisa se sentir permanentemente, sempre ser apoiado. Vamos adequar um pouco? Vamos adequar isso? Você vai se sentir amado quando nos momentos mais importantes você receber apoio. Tá bom assim? Momento mais importante? Tá bom. Tá bom. Terceiro, você disse que a pessoa constantemente precisa demonstrar o amor. Vamos adequar isso? Vamos colocar assim? Você vai se sentir amado se houver demonstração de amor, mesmo que seja esporádico. Tá bom assim? Tá bom. De repente, o sujeito levantou os ombros, levantou a cabeça, mudou a fisiologia, mudou, caiu a ficha, e ele disse assim: olha, então eu já sou amado. Então eu já sou amado. Sim. Eu espero que tudo isso que foi dito aqui te auxilie a mudar um pouco essas regras, identificar qual é a sua questão principal, conectar-se com seus valores e dar um novo significado à sua história. Porque se isso acontecer, você vai experimentar a paz mais profunda que um ser humano é capaz de experimentar. Muita paz. Obrigado. Bem, ainda sob o impacto da excelente palestra do Haroldo, que nos proporciona bastante reflexões da noite, eu gostaria de mais uma vez agradecer pela presença, pela boa vontade com a Abrami, que nessa noite encerra mais um capítulo da sua jornada, tendo como compromisso a espiritualização do direito e a humanização da justiça. De modo que eu gostaria também de agradecer a presença de cada um dos senhores que comparece nessa noite, lembrando que existe um calendário frequente, de uma vez por mês, às terças-feiras, nós estamos fazendo reunião pública nesse espaço, nessa Casa de Justiça. Gostaria de agradecer também à Alta Direção do Tribunal de Justiça pelo apoio, à Abrami. Gostaria de agradecer a presença de todos os colegas, de todos os senhores, e queria saudar a todos na pessoa do nosso decano, desembargador José Fernandes Filhos, que aqui hoje nos prestigia com sua presença, que para todos nós é motivo de muito carinho, de muito respeito. Vou fazer a prece de encerramento. Mestre amado, amigos espirituais, mentores dessa casa, nós agradecemos pela valiosa oportunidade de estarmos aqui hoje, refletir em torno da boa nova, do sentimento maior que nos anima, que nos faz avançar uma nossa evolução, Mestre. Que possamos melhorar o significado dos fatos que acontecem em nossa vida, que possamos ampliar as nossas emoções, que possamos eleger valores reais dentro do amor, dentro do pensamento cristão, para que possamos cada vez mais servirmos a essa causa da justiça que tanto nos une, que tanto nos fortalece. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Boa noite a todos.